570 para 250. Gente, aguarde transferência ao metro. Aguardando, ó, que foco. Voa 984. Voa 984, complete a aproximação, chame torre 118-612. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, tá? 3560, transfere. Passa um, agora, receita 150. Na sua escrita, 5-4. 3566, acendo a identificação, desse mantém 50 pro Itap, chegada Mari. 50 na pro Itap, chegada Mari, 3560. 884. Passarei 2224, livre LS, informe estabilizado. Informe estabilizado, LS, pista no zero, passarei 2224. 75810. No solo aos 10, livre à direita, chame solo 1219. Livre à direita, 219, obrigado. Chegada Mari, desça para o 060. 250 mais na chegada Mari, descendo para o 060. Boa no 5, no 776. Portão 2, web 5820. Livre pouso na 10, boa noite, estado. Alfa Eco Fox, chame Recife em 12685, alterno 1-3365. 1-3365, confirma. 3365, a secundária. 3365, Alfa Eco Fox. Controle Recife, voo 1273, passa 190 para 360. Nossa guarda transfere ao centro. 273. Ali é o rádio, tem um rádio aqui, muito rádio. 3325, 1273, obrigado, uma boa noite. 776 voa na flor de Itap. Esquerda para Itap, agora voa no 776. Passarei do 2224, estabilizado no localizador visual com a pista. Passarei do 2224. Passarei do 2224, chame agora a torre Salvador em 118 decimal 62. Torre 186. Salvador, boa noite, passaria do 2224, final ILS pista 10, uma milha para o Stan. Passaria do 2224, continue a aproximação, aguarde pista livre. Bom, 1884 no solo, 13, livre à direita, chame solo 1219. 219, obrigado. muito boa noite, 84, Livrão. Boa noite, 84, via Alfa, após Juliette, portão 6206. Alfa, Juliette, portão 612, a Gol 1884. 1011. E 11, livre pouso, pistão no zero, passaria do 2224. Pegada mar e reduza para 259. 250, 7290, 7460. 560 desce para 2000 pés. Voltímetro 1011, descendo para 2000 com 1011, livre LS, forma estabilizada. Um desça para 3000, ajustado 1011. 3000, ajustado 1011, vou a 776. Ajustado 1012 agora. Ah, 2012, tá certo. 560 igual no 77000, altímetro agora 1012. Chanel 6212, acende a identificação, desça para 5000 pés, altímetro em Salvador, 1012. 5000, autorizado 1012 agora, Chanel 6212. Caju, 170. Tem horário do plano, Trip? Tá pro 02 da próxima. Não temos o plano sistema, assim que eu tiver, eu lhe chamo pra cópia aqui. Okay, qual a saída provável? Qual nível solicitado? 170. Capuca, transição Caju. Obrigado. Zero inicia redução em forma estabilizada. CD24, boa noite, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ver. Via Alfa, aguardando antes da Juliette, 224. 2560, complete a aproximação e chame torre 1-8-62. Estabilizado no localizador. 2012, chamará estabilizado no localizador, agora 776. Lap 5837. Condor 077, request taxi. And 1 minute for taxiing Condor 077. 5837, prossiga. É o 5827, senhor. É a saída pro galeão, por gentileza. Beleza. Vai estabilizar no ILS. Chá 3560, autorizado pouso na pista 10, vento 1000 graus, 099, exigente metro 1012. Web 5723, reduza para 2009. É 2723. Condor 077, observe the traffic. Echo 145 has parked the remote 14 after that by Iron 1 after India and Alpha. Two holding point 110, there call 119 decimal 118 decimal 6. Optimum set 1012, have a good flight. Condor 077, behind the traffic, taxiing in via Aiton 1, India and Alpha to holding position runway 10, tower 118.6 and altimeter 1012. Thank you, have a good evening. David. Solo, Salvador, boa noite, tá? 3603, tem a uniforme. Boa noite, 3603, Guarulhos, eu tenho 340, copia. Prossiga. 3603 Guarulhos, nível 340 está autorizado, aerovia Zulu 44, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na subida da El, após Leda e após direto Eudes, aciona transponder 5521, controle 119.35. 340 está aprovado para Guarulhos, na superior Zulu 44. Dael é a saída, após Dael voa Leda, Leda Eudes, 5521 transponder e o controle 1935, tá na posição 07. Correto, tá 3603, chame pronto, pushback. Chamará. Alô, Salvador, boa noite, tá 3197, informação uniforme. Oi, tá 3197, Galeão 380, copia. Sempre, prossiga. 397 Galeão, nível 380, está autorizado, aerovia Upper Zulu 10, após conforme o plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia Upper Zulu 10, aciona 5505, controle 119.35. 10 Rio de Janeiro, Galeão, nível 380, pela Upper Zulu 10, decolada a pista 10, curva na direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, direto Bridge. Transponder 5505, controle 119.35, portanto 3197. Portão 8, chame pronto, pushback, tá 3197. Obrigado, aguardando. Andrei 560, no solo, 23, direita, chame solo, 1219. Direita 219, tá 3560. Estabilizado agora, senhor. Complete a aproximação, chame torre em 118, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia. Web 5723, livre LS, dessa para 12 mil pés, estado 1012, em forma estabilizada no localizador. 2012, vai para taxa cruzada. Taxa 3. Salvador, boa noite, voo 1776, na final, baixando travado. Lembrou? 2250 via Alfa, reporta a cidade Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta a cidade Juliette para ingresso, 2250. 277, maintain holding point, runway 10. Condor 077, to holding point, runway 10. Voo 1776, autorizado pouso na pista 10, vento 1110 graus, 089, velocidade de metrô 1012. 1776, livre pouso, comedor. Webjet 5723, completo de aproximação e redução, chame torre agora, 1862. 1862. Here, Samsung, maintain your position. Webjet 5723, estabilizar o localizador. Webjet 5723, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Confirma a posição do tráfego à nossa frente, 5723. Família da cabeceira. Boa noite, tá com a papai Lima Golf Delta. Vou falar Lima Golf Delta, prossiga. Autorização para São Paulo. Estacionamento, pista aqui, nada a falar, Lima Golf Delta, informação Victoria. Ah, na Aerostar, decola da 1-0. Pode colar da pista principal? Não, pode colar do auxiliar. Pronto, cópia. Afirmativo, 4-4-1. A Lima Golf Delta autorizado para São Paulo, Congonhas, um nível 430, via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, decolada 17, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto o eixo da aerovia Pezulu 16. Aciona 5504, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6 dúzia. Autoridade São Paulo, 40 da fora da 17, rota Pezulu 16 até BHZ, depois do CT Trive, do CT Pirassununga, saída da El, após da El, deixando um pouquinho a próxima posição. Torre 118, decimal 6 dúzia, Dael, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Bridge, é, o presente da torre 118. Tá? Ah, ele tá, mas tem que fazer um pouco de estacionamento. E aí, já teria o PC da borda, PLB? 3 a borda. 03, o ajuste de altímetro 1012, chama agora a torre 1862, quando estiver pronto para acionamento de táxi e decolagem. Tenha um bom voo e boa noite, Lima Golf Delta. Quando pronto, chamar a torre. Boa noite, Lima Golf Delta. Boa noite. 6 via Alfa, a importância da Juliette para ingresso. Alfa, limitado de Alfa, importância da Juliette, bom, 776. Paulo, tá 397, pushback 0908. Tá livre, tá 397, Amitax. Pushback 397. Paulo Tomado, boa noite, 85, centro da Vida. Boa noite, 85, Guarulhos, boa noite, copiou 360. Irmão. 360, gol 1885. Está autorizado para Guarulhos, Airo Via, Pesulu 21, até Trivi, Tango Romeu, Índia, Vitor Índia, pois prossegue direto Poços, Papá Charlie Lima, decolada 1-0, com curva à direita após a decolagem, a subida Arbor, Alfa Bravo Oscar Romeu, após voa Elefa e após vai prosseguir direto Sagaz. Aciona 5524, controle 119, decimal 35 e a 218, meia, boa noite, 85. Autorizado 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 21, Trivi, DCT Poços, e a saída é Arbor com curva à direita. Após Elefa, após Sagaz. 5524 ao transponder, 11935 ao controle, igual no 85. Correto, igual no 85, chame pronto, pushback. Obrigado. Fala, Salvador, muito bom, Jet 572, pra ele livrar na Suíça, tá? Take off, runway 10. Quando eu vou 77, take off, runway 10. 612, ele me pousou na 1-0, ventou no 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 2. Nativo, ele me pousou no 0, chama 62, 1-2. Condor 077, airborne at 31, call departure 19.35, have a good flight. Condor 077, 19.35, thank you, bye bye. 07, aguarde, tanto em 03, número 2 no setor. Departing 1600 feet, climbing level 330 on the Momo departure. Condo 077 with a contact climb at level 330 Momo departure. Condo 077 level 330 Momo departure. 723, ingressa Juliette, portão 05, web 5723. Juliette 405, 5723, obrigado, bom trabalho. Bom descanso. Agora 317 para o táxi, com 115 a bordo, 3 horas e 30, saindo Guarulhos. Que aguarde o ingresso do Bang da Webjet, que vai prosseguir portão 05. Após o senhor prossegue via pátio principal, Índia e Alfa. Ponte espera 118.6, ajusta no 012, bom voo e boa noite. Gente, faz o web em pátio Índia e Alfa, ponte espera torre 18.62, altímetro no 012. Obrigado, boa noite, até 3197. Chinem 6212, solo 34, livre direita, solo 121 decimal 9. 219, Oliveira, Chinem 62. Plano 3603, após a passagem do plano da companhia retaguarda, podemos iniciar o pushback? Tá livre agora, pode iniciar o TAN 3603, chame táxi. Obrigado. Alfa, repórter da Júlia para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, na casa. Qual o tipo 5216? Protocópio, trip 5216. Copia. Aracaju, trip 5216, autorizado, 90, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, a subida, aciona 5534, controle 119, decimal 35. Decola da 10, vento 100 graus, cono 0, NASCAR. Gente, linha decola de 10, até 3197. Curva esquerda. O 5234, controle 9, 5216. 5216, cotejamento corretinho, pronto, pushback na remota. Chamará 5216. Aguarde essa da Juliette, estou com a Airbus da TAM, já vai iniciar o táxi dentro de alguns instantes e após eu vou lhe autorizar prosseguir para o portão 10, o portão 10. Juliette, vamos guardar a da Juliette, chame a 2,